ter salários compatíveis e contratos estáveis devido à importância de sua atuação na saúde primária do país. Nesse sentido, o deputado sugere que a legislação atual seja revista o mais rápido possível. Homenagem. Morreu na madrugada deste sábado a deputada federal Amália Barros, do PL de Mato Grosso. Ela estava internada desde o início do mês, quando foi hospitalizada para fazer uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, decretou luto oficial de um dia no âmbito da casa. Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos da nossa querida deputada Amália Barros, uma jovem lutadora pelas causas do Mato Grosso e da visão monocular, publicou Lira em suas redes sociais. Vice-presidente do PL Mulher Nacional, paulista de Mojimirim e formada em jornalismo, Amália Barros lutava por pautas relativas à toxoplasmose e à visibilidade de pessoas monoculares. Ela perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos por causa da doença e, após passar por 15 cirurgias, teve que remover o olho e usar uma prótese ocular. O primeiro suplente é Nelson Barbudo, que foi deputado na legislatura passada. Ele será convocado para assumir a vaga deixada por Amália Barros. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais. Minuto do TCU. No dia 6 de junho, o Tribunal de Contas da União promove seminário sobre consensualismo na administração pública. O encontro vai debater os benefícios e a aplicação prática das soluções consensuais. O objetivo é ampliar o conhecimento e o engajamento de servidores e outros interessados no assunto. Desde o ano passado, o tema tem sido tratado como prioridade na Corte de Contas. O consensualismo é uma forma de aumentar a eficiência e a economicidade do Estado por meio do diálogo entre os setores público e privado. Diversos acordos já foram mediados pelo Tribunal desde a criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. O seminário será realizado de forma presencial na sede do TCU em Brasília. Também será transmitido ao vivo pelo canal oficial no YouTube. Saiba como participar em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rádio Nacional Serviço. Mulher, não se cale. Se está passando por situações de violência, você não está sozinha. Tenha coragem de pedir ajuda e denunciar. Esses são os primeiros passos para a sua defesa e segurança. Ligue 180 ou 190. Esse serviço é gratuito, confidencial e funciona 24 horas. Rádio Nacional. Informação sem fronteiras. Nacional FM, Brasília 96,1, São Luís 93,7, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 87,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A boa prosa e a poesia com a música do seu tempo. Eu de cá, você de lá. O encontro e a amizade. Eu de cá, você de lá. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Minha gente do Brasil, são 20 horas e 4 minutos. Ao som dessa música linda, Querência Amada, nós estamos abrindo aqui o nosso programa. Muito boa noite para o povo do Brasil de cá, para o povo do Brasil de lá. Brasil de lá que eu digo do norte, do sul, do centro-oeste, do nordeste brasileiro, do sudeste, né? Muito boa noite a todos. Ao som dessa música tão bonita, que fala de uma região que a gente admira tanto e que tem passado por tantas dificuldades, o Rio Grande do Sul. Todo dia que eu vejo, eu fico mais assustado como a natureza promove a destruição tão grande numa rapidez imensa e desabriga praticamente todo mundo, né? Então, nosso carinho e a nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul. E olha, eles estão em todos os lugares, né? No Brasil inteiro, de Roraima ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí. São muito guerreiros, trabalhadores, desbravadores, né? Um abraço para o povo do Rio Grande, e eles estão aí espalhados e todos solidários, unidos, ajudando uns aos outros. E os brasileiros, graças a Deus, ajudando também a esse bravo e querido povo do Rio Grande do Sul. Fatinha, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Anderson. Que o Celso não passou bem, né? Foi pra casa. É. Melhoras, viu, Celso? Boa noite a todos os ouvintes de todo o Brasil, de todo mundo, como o Maurício já falou. Exatamente. Pois é, a propósito, eu queria dizer que o povo do Rio Grande do Sul está recebendo agora o som mais qualificado da Rádio Nacional em 49 metros. É a prioridade 1 aqui da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, é dar voz ao povo do sul do Brasil, como sempre dá voz ao povo da Amazônia e do Brasil, né? Mas nesse momento, as antenas foram todas direcionadas a 49 metros de maneira especial lá para a região sul do Brasil, para você. Tem muitos lugares que não tem energia elétrica, né, que o único meio de comunicação é o radinho de pilha que está lá. Até nós temos aqui ouvintes que mandaram vídeos gravados, né, mostrando lá uma vela imensa perto do rádio, e o rádio falando a Rádio Nacional, eu de cá, você de lá. Então, a nossa direção, a nossa coordenação, Carlos Sena, o Thiago Regoto, nosso presidente Jean Lima, todos trabalhando aqui para levar uma comunicação lá para o povo do Sul, para estreitar mais os caminhos, encurtar mais os caminhos e aumentar mais a solidariedade, né, Fatinha? É isso mesmo, e também para eles ficarem mais informados, né, Maurício, sobre o que está acontecendo, né, lá no estado, na região, ter os cuidados, né, os direitos, as ações dos governos que estão liberando. Governo federal, fundos, governo, né, estadual, municipal, isso, né? Isso mesmo, vai ser muito, muito bom, está sendo muito louvável, né, esse trabalho aqui da EBC com o Rio Grande do Sul. Perfeito. São 20 horas e 8 minutos. Meu amigo Anderson Santos, como vai o senhor? Tudo bom? Dê o seu boa noite aí pro povo, rapaz. Esse é o DJ Anderson Vareta Santos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes. Tranquilo. Da Rádio Nacional e desse programão que é o Voo de Cabo. Rapaz, ele tá tão emocionado, nem enxergando ele tá, né? Não, rapaz, mas aí, a luz aqui é forte, muito, né? É muita emoção. Tô modulando aqui nas ondas curtas. Esse trabalho é muito bonito lá pro região sul. É verdade, né? Lá. E eles então, têm sempre aqui, nos prestigiando. Prazer, né, estar aqui nessa mesa de som aqui dessa, opa, desse veículo enorme que é a Rádio Nacional. É, Rede Nacional de Rádio à noite, durante o dia, todo o Brasil, né? É isso aí. Mandar um abraço pro Celso, que Celso está caminhando para casa aqui, que tá deu ali no rádio dele. Uma alteração na pressão arterial, mas isso é coisa, Deus ajudando, simples, e ele vai resolver ele tudo vai isso, cuidar, né? Já está indo se cuidar, né? Já tomou. Se cuida, Celso. Remédio. Amanhã você tá aqui, bem, viu? Abraço, pessoal. Obrigado por tudo aí. Vamos fazer um programão. Vamos lá. Segura, Maria do Rosário. Até amanhã, Celso. O remédio que você tomou aqui vai fazer bem. Você vai chegar bonzinho. Tá bom demais. São 20 horas e 9 minutos. Olha, eu tô com o WhatsApp da Rádio Nacional na mão aqui. Se você quiser mandar uma mensagem para nós aqui, nós estamos à sua disposição. É 61-DDD-99674-1536. Repetindo, 61-DDD, você do Nordeste, do Sul, da região Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, de todos os lugares do Nordeste brasileiro, mande uma mensagem para nós aí, 61-DDD-99674-1536. 96741536, 96741536. E os meus é 61-3799-5742 ou 3799-5743. Repetindo, 61-3799-5742 e o 3799-5743, que já estão chamando ali. Mas antes, só registrar, né, Maurício, que hoje, 13 Sim. de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu hoje, antes de vir para cá, passei na igreja, né, rezamos a missa, muita gente, muitos católicos, rezando, orando e orando também pelo Rio Grande do Sul, né, pedindo paz, que as águas baixem para que eles comecem a, né, a ficar em paz, ter uma vida mais organizada, né, de reorganizar as suas vidas, né, para começar a ver se tem alguma coisa para colocar no lugar, senão começar do zero e fazer tudo de novo. E eles são muito fortes, muito dignos e determinados, eles vão fazer tudo isso, eu tenho certeza disso, né? Pois é, eu estava lendo ainda há pouco ali que o governador está pedindo que as pessoas não voltem, porque a água baixou um pouco, mas começou a chover novamente, está subindo, hoje subiu, né, de novo, subiu de novamente. As pessoas baixou um pouco, então a gente já está voltando, né, para cá, está tentando limpar. É ansiedade demais. É ansiedade, né? É muita angústia. Então, assim, pedindo que a pessoa tenha paciência, vamos esperar, né? Que a partir de amanhã, segundo a previsão do tempo, vai dar uma melhorada. Perfeito. Mas é isso aí, gente. Os telefones já estão chamando, daqui a pouco eu volto. Beleza pura, são 20 horas e 11. Tem costela de primeira? Tem, rapaz, tem, né? Cadê aquela do fundo da grota que é muito boa, rapaz, muito boa? É com o Baitaca ou com a Bruna Viola? Qualquer um dos dois é muito boa a música. Olha, eu quero aqui cumprimentar lá do Rio, do Rio do Nordeste, do Rio do Piauí, né? Mandar um abraço aqui para Queimada Nova no Piauí. Alô, alô, Queimada Nova, Piauí. Boa noite, Fátima. Fatinha, né? Tá dizendo assim, Maurício Rabelo e companhia. Eu sou de Queimada Nova no Piauí. A Cida de Queimada Nova, muito obrigado, Cida. Uma excelente noite para você, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, sempre nos prestigiando aqui no Eu de Cá, você de lá. Obrigado, Cida. Queimada Nova, quem nasce em Queimada Nova, Anderson, como é que é? Queimada Novenses, queimadenses e queimadenças, né, rapaz? Um abraço, Cida! Essa é Bruna Viola, cantando no Nito do Fundo da Grota. É, meu amigo Josué Andrade está dizendo, meu irmão Maurício Rabelo, quero te desejar uma ótima noite, um abraço no seu coração, obrigado, Deus te abençoe, uma excelente semana de trabalho para você. Falou, meu irmão? Falou, meu irmão Josué Andrade, cabocão forte da Ceilândia para o mundo. Obrigado, Josué, uma excelente noite para você também, meu amigo. Muito obrigado. Tem mais aqui da Rádio Lourenço, lá do Amapá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa! Um abraço pro Chico Nogueira, da Rádio Lourenço FM. Muito obrigado. Um abraço ao Piaba Show, lá no Amapá. Ao Chico Lourenço, Juraci, todos integrantes da Rádio Lourenço FM 87.9. Irmã, parceira da Rádio Nacional de Brasília e Amazônia. Obrigado, Amapá, Macapá e todos os municípios desse gigante estado brasileiro. Tem mais aqui conosco. Vem cá, Vander, parece que é Vander, né? Fala comigo aí. Boa noite. Boa noite, Maurício Rabelo. Boa noite. Eu estou te ouvindo aqui em Ortigueira. Pedir a Deus que proteja o povo do Paraná, do Brasil. Sim. O povo do Rio Grande depois do dilúvio. O dilúvio teve para ensinar muita gente. Ah, pode falar, porque entrou uma ligação e... Gente que não crê que Deus existe. Olha, só Deus na causa. Você roda uma música para todo que está te ouvindo aqui no Ortigueira, Paraná, em todo o Brasil e no mundo inteiro, onde está te ouvindo. Uma boa noite para você, para a Fatinha, todos que trabalham na rádio, todos que estão te ouvindo. Quem fala é o Machalenta de Ortigueira, o Vander Paiva, viu? Alô, Vander Paiva, muito obrigado, grande Machalenta de Ortigueira, o Vander Paiva, muito obrigado, seu Machalenta, obrigado aí pelas palavras bonitas, meu amigo Vander, desculpa a brincadeira aí, tá, meu irmão? Um abraço, tem mais gente participando aqui, vem cá conosco. Opa, 63 é do Tocantins. Boa noite, Tocantins. Fala comigo, acho que é Evana, né? Boa noite. Boa noite, Maurício Rabelo. Boa noite. Aqui, eu gostaria que você rodasse uma música pra mim. Ah. Que é o Conde de Tocantinópolis, Tocantins. Aí, senhor Rabelo, sou muito fã do seu programa, eu gosto muito de ouvir seu programa. Obrigado. Roda uma música pra mim, pode ser aquela Água no Leite. Milionário José. Tá bom, um abração. Aqui é o Dário Sampaio. E fique com Deus. Tchau. Falou. Obrigado. Como é que o nome dele é? Conor. Acho que sim, né? Deixa eu ver. Aqui, eu gostaria que você rodasse uma música pra mim. Que é o Conde de Tocantinópolis, Tocantins. Aí só... Beleza. Pode falar. Sou muito fã do seu programa. Eu gosto muito de ouvir seu programa. Beleza. Roda uma música pra mim, pode ser. De... Não, é. Aquela Água no Leite. Que eu adoro esse rapaz. Tá bom, um abração. E fique com Deus. Tchau. Opa! Amém. Muito obrigado aí pelas palavras, meu amigo Conor, de Tocantinópolis, do Tocantins. Em Imperatriz do Maranhão, tinha um grande comunicador chamado Conor Farias, né? Conor Farias, capaz que você é tão novo, capaz que seu nome é em homenagem a ele, não sei, alguém que sua mãe gostou do nome dele, ele era muito conhecido aí na região, infelizmente parece que ele já faleceu. Um abraço, meu amigo Conor, Tocantinópolis, na beira do rio Tocantins, em Tocantins, Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Tem mais outro aqui participando. Vem cá, 99 é do Maranhão. Bruna Lima, de Zé Doca no Maranhão. Alô, Bruna. Olá, boa noite, Maurício Rabelo. Boa noite. Cara, legal. Opa. Boa noite, Fatinho. Pode falar. Opa, parou aqui porque entrou uma ligação. Minha, meu bloqueou. Querido amigo Celso Ribeiro do Amorim, estimo melhoras para você. Uhum. Também boa noite para o rapaz da mesa de som, que eu esqueci o nome. Anderson. Queira repetir, por favor, Maurício Rabelo. Uhum. Desculpa, não entendi. Qual é o nome mesmo? Uhum. Anderson. Bom, querido, obrigada. Gente, quero mandar beijo para todas as mamães do Brasil, né? Uhum. Especialmente para minha, para sua, Maurício Rabelo, para sua esposa, para Fatinha. né, as próximas músicas do programa. Eu estou aqui, vou ficar com você até... eu estou querendo até o final do programa. Não sei se o sono vai deixar. Abraços, obrigada, boa noite. Valeu, muito obrigado, minha querida amiga Bruna Lima, em Zé Doca, no estado do Maranhão. Nosso sonoplasta hoje, o DJ, ele é DJ conhecido aí nas redes sociais, o Anderson. Como é que é o seu nome lá? É o DJ Anderson, é isso? Anderson Vareta, com dois T, Anderson Vareta é o DJ famoso aqui, nosso grande amigo, viu? Obrigado, Bruna Lima, um abraço. Tem mais, não vá dormir agora não, né? Isso não é hora de dormir, vamos escutar o programa até mais tarde. Obrigado, não fico sozinho, é só eu olhando pro Anderson, ele pra mim aqui, vamos ficar tudo doido aqui, viu? Não tem nenhum uma conversinha boa, um papo bom, vamos ficar doido aqui. Tem o meu amigo João Mineiro de Pacajá, no Pará, participando. Alô, João Mineiro, na Transamazônica, em Pacajá, no Pará. Muito obrigado, João Mineiro. Uma excelente noite. Muito obrigado, muito obrigado. Tem outra aqui, deixa eu ver, o Ciro Correia participando. Alô, Ciro, cadê você, rapaz? Fala comigo, boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, Fausto, Marcelo, boa noite a todos. Positivo? Pose. Olha a moda para começar o programa hoje, essa aí é top, positivo? Pose. Para todas as pessoas que são longe das suas terras, que pretendem voltar. Positivo? Positivo, meu a amigo. A terra amada. Querência sempre amada. Nunca será esquecida, positivo? Positivo. Um abraço a todos. O palco do momento aqui é. Acabando de subir a ladeira do Tapirajiba, sentido do Cristóvão de Bahia, positivo? Cristóvão, beleza. Tranquilo, obrigado. Ele mandou até um vídeo aqui, deixa eu ver se ele tá dentro, pilotando. Ô, o sonzão, ó. Imagem ao interior e ao trabalhador. Gente da minha terra, gente da minha terra, é a moda bonita, né? Muito obrigado, uma música do saudoso poeta goiada, música sertaneja, eu acho que se não for o maioral, um dos maiorais, viu? Não tem comparação, que fera que foi o Goiá com as suas poesias no, na música sertaneja, gente da minha terra, né? Obrigado, meu amigo, gente boa, Ciro Correia, caminhoneiro apaixonado do Brasil, pilotando o seu caminhãozão e ouvindo um sonzão bonito, né? Muito obrigado, a Bruna Lima está agradecendo, aí eu mandei o nome seu para ela, ela gostou do nome, fez um super positivo aqui, te agradecendo, viu, Anderson? Muito obrigado. Vanessa participando conosco também, vem cá, boa noite. Boa noite, Maurício, eu sou Vanessa, gostaria que você falasse para os meus pais, Raimundo, e a minha mãe, a dona Neide, é o pai Raimundo, a mãe, a dona Neide, que a gente chegou bem, e a Lilian, a Ana também, viu? A minha mãe não está conseguindo ouvir direito o programa, porque quando chega 9 horas, entra outra programação. E bota uma música para eles ouvirem lá, no sítio, na estrada NAP01, no quilômetro 47. A música é Filho Pródigo, do Bruno Marrone. Filho Pródigo, do Bruno Marrone. Então, vê se coloca no primeiro bloco aí, porque senão muda a sintonia lá, coloca... Certo que é a FM que entra no lugar lá, né? Não sei. Então tá bom, obrigado Vanessa, obrigado dona Neide, obrigado seu Raimundo, obrigado Lilian, Ana, um abraço a todos aí na NAP01, quilômetro 47, lá no Amazonas, Filho Pródigo, já. Vamos trazer moda, né, senhor? Porque senão é fica uma falação danada, aí o povo cansa de me ouvir, né? O quê? Mostra o seu gogó aí para o povo do Brasil, mostra que você sabe fazer, meu amigo Anderson Santos. Qual é a primeira música? Opa! Vamos lá, Bruno, enrola! Não enrola cachorro aí não, viu, rapaz? Manda! Aí vem a primeira moda aí pro povão aí, Bruno Marrone. Filho Pródigo!

dele tinha um macaco que observava a trapaça. Parece que ele dizia, espiando na vidraça: eu estou envergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça. Mas um dia o macaco escondido lhe seguiu, pegou um saco de dinheiro e jogou dentro do rio. Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo: tenho vergonha do homem por se parecer comigo. O homem é bicho tratante e vê no seu semelhante o seu maior inimigo. Mas do maldito dinheiro nenhum centavo salvou. Sentou na beira do rio e chorando assim falou: quis ficar rico depressa e mais pobre hoje sou. Que destino foi o meu, tudo que a água me deu, a mesma água levou. Eu de cá, você de lá. Alô, alô, Pedrinho do Cafundó, aí em Canápolis, Bahia. Um abraço pro Zezinho, filho do... Severiano, né? E o neto dele, o Rafael, já, com o cabelo parecendo aquela atriz da Globo, né? Um abraço, segura, Cabocão! Sou natural, do norte de Goiás, da minha terra natal, das margens do Araguaia, ilha do Paraná. Fábio Félix. O governador não tem compromisso com os trabalhadores, só governa para a elite. O PSOL é o partido que está do lado da classe trabalhadora. Regina Scala. Estivemos nas greves e lutas dos servidores públicos da nossa cidade, cobrando o cumprimento dos acordos e reajuste das categorias. Lucas Barbosa. Todos os trabalhadores merecem respeito. Por isso, criamos uma lei obrigando as plataformas a fornecerem pontos de apoio aos entregadores. Vem com o PSOL por um DF mais justo. Sou o deputado Gabriel Magno. A saúde do DF está um caos. Hospitais, UPAs, UBS estão superlotados. Faltam profissionais, leitos, medicamentos e até ambulâncias. Somos a unidade da federação com o maior número de mortes por dengue no Brasil. Isso porque faltaram ações preventivas e investimentos na atenção primária por parte do GDF. Ao contrário, o que vemos é a entrega do sistema ao IGES, que acumula irregularidades e suspeitas de corrupção. O DF merece um governo que cuide melhor da saúde. Apresentação, Maurício Rabelo. Gente boa do Brasil, são 20 horas e 32 minutos. Este é o programão Eu de Cá, Você de Lá, da Rádio Nacional de Brasília, da Amazônia para o mundo, né? E os nossos ouvintes vão sempre aumentando, crescendo o número, os mais velhos, os jovens, os de meia idade, as crianças também. E agora nós estamos aqui com um rapazão caboclo bem aparecido, né? Bem apessoado, é o filho do Zezinho. Zezinho que cuida de todo mundo no cafezinho, nos chás deliciosos, nos lanches, né? O Zezinho é lá do Cafundó, é filho do seu Severiano, é, e amigo também do Zezinho, não, é do Pedrinho, irmão do Pedrinho do Cafundó. Alô, quem nasce lá no Cafundó é cafundenses e cafundoenses, é. Alô, povo do Cafundó, aí na região de Canápolis, Bahia, um grande abraço. E está aqui o filho do Zezinho, é neto de seu Severiano, é um rapaz com 10 anos de idade, mas muito, muito expansivo, comunicativo, né? O Rafael. Tudo bom, Rafael? Boa noite. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo. Tudo, né? Que prazer grande. Seu pai, eu sei que ele é muito bom. Ele tem muitos anos que eu conheço seu pai. Ele é muito bom para atender todo mundo aqui. É do presidente ao presidente da República, tudo é ele que atende aqui. E das pessoas humildes também, ele é de primeira qualidade. É, já está aqui há muitos anos. E você é um jovem menino de 10 anos, né? Eu quero que você seja igual seu pai, assim, dedicado para com as pessoas, alegre, e você demonstra ser assim, né? Que alegria receber você aqui, Rafael. Oi. A alegria é. A gente tem de receber você. Eu queria que você... Quantos anos você tem, Rafael? 10, né, que você falou? 10 anos, né? Você estuda aqui na Asa Sul, parece, na 400... Não. É 411 Norte. 411 Norte, né? A sua mãe é de qual estado brasileiro? Da Bahia também? É, da Bahia, Canápolis. Canápolis, Bahia, né? Seu pai, esperto, veio pra cá, mas o coração dele ficou lá na Bahia e trouxe... Como é o nome da sua mãe? Janilma. Janilma, né? E você, o seu vovô é o seu Severiano, ele tá lá na roça, tá? Ele já é falecido, né? Mande um alô pra quem você quiser, Rafael. Conte para nós e manda um alô para sua mãe. Você tem um irmão que gosta de jogar bola, né? Que seu pai sempre fala para mim. Não é o irmão dele que gosta de jogar bola? Pois é. Ah, do Pedro, do Cafundó, né? Manda um alô para quem você quiser, Rafa. Oi para todo mundo de Canápolis, Brasília, e os outros estados, todos. Você já cresceu, mas quando se tornar adulto, o que, que você vai ser? O que, que você pensa? Eu quero ser isso. Eu quero ser astronauta. Ave Maria, olha, rapaz, você quer ir lá para a estação espacial, né? Sim. É, que coisa boa, isso é uma missão super possível, você é estudioso, você gosta muito de estudar. Sim. Qual a matéria que você mais gosta? Ciências. Ciências, né? Então tá no caminho certo, né? É. Que coisa. Qual a música que você gosta? Qualquer uma que você gosta. Às vezes a gente tem ela aqui. Se tiver, a gente toca pra você na hora. Eu gosto do Alok. O Alok. O Alok vai ter aí, será? Alok é um DJ muito forte aí no mundo, né? Hoje não tem, né? Mas peça. Ah, o time dele é do time do Alok. Anitta deve ter. Você gosta de Anitta? Não. Não gosta de Anitta. Que pena, né, rapaz? Mas então, vamos mandar a próxima pra você, né? Não, ele vai gostar do Alok, né? E companhia, né? É bom demais. E eu te agradeço muito aqui pela presença. E volte quantas vezes você quiser aqui no estúdio onde seu pai trabalha e é querido por todo mundo aqui, viu, Rafael? Obrigado por estar aqui, eu tô aqui tremendo. Mas rapaz, fica tranquilo, a casa é sua, seu pai tá aqui há 30 anos, ele é dono do pedaço e você também, viu? Aqui qualquer erro aqui é... Não tem erro aqui, sempre vai ter acertos, viu? Muitos acertos, tá? Obrigadão pela presença e muito sucesso pra você, estude bastante. Você tá fazendo qual série? Quinta. Já na quinta série? Puxa, você podia torcer pro Fluminense, eu acho que fica legal. Eu torço pro Flamengo. Ave Maria, sempre tem que ter um defeito, né, rapaz? Eu já sabia que ia tomar essa pancada, eu nunca vi ter tanto torcedor. Você torce pro Flamengo. Qual o melhor jogador do Flamengo pra você? O que tu acha? Gabigol. Não é o Pedro, não? É o Gabigol? É. Os dois, né? É. Todos dois são bons. O Bruno Henrique, né? É. O Arrascaeta, né? É. E outros mais, eu né? Eu não conheço todos, não, mas eu conheço esse daí. O Gabigol é muito famoso, né? É. Muito famoso. Tá bom. Obrigado a você pela presença. Seja muito bem-vindo. E hora que você puder, volte mais vezes, tá, Rafael? Tá. Tá bom? Felicidades, viu? Obrigado. Mete moda pra nós, hein, meu amigo Anderson. São 20:37. Ô Zezinho, quer mandar um alô, não, rapaz? Mas você é sem tipo. Deixa o menino aqui falar o tempo todo e o pai não fala nada, né, rapaz? Vamos trazer um recado lá de Roraima, tá vendo? Lá no extremo norte do Brasil. Roraima falando boa noite. Olá, meu amigo Maurício Rabelo, boa noite a você e a todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Eu aqui de Boa Vista, eu de cá, você de lá, hein? Eu espero que você olhe a nossa mensagem aí e depois mande aquela música que eu tô pedindo, viu? Eu gostaria de ouvir aquela música do Bartô Galeno, que tem o nome de mãe. É uma música muito antiga, mas é boa. E a mesma eu dedico para todas as mães, né? Que ontem foi o Dia das Mães, aliás, hoje também, né? Mas a mesma também eu dedico a minha esposa, minhas filhas também, que são mães, né? Uhum. E a todo o pessoal do Brasil, do mundo, principalmente os aqui de Roraima. Uma boa noite. Boa noite, ele é o Procópio Pena Branca, lá em Boa Vista, Roraima. Alô, Procópio, obrigado, viu? Ele mandou uma mensagem escrita também, dizendo assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, vem cá, agora vai dar certo, quer ver? O Procópio, vem cá, senhor Procópio, fala comigo aqui, rapaz. Deixa eu ver, agora vai dar certo. Ele escreveu assim, aqui tem a Rosemary de Roraima, obrigado Rosemary, Roraima. Cadê o, eu estou tentando abrir aqui para eu ler o recado do Procópio aqui, eu acho que está aqui, beleza. Ele escreveu assim, boa noite Maurício Rabelo e todos os ouvintes do maravilhoso programa, sou eu, Procópio Sandes, não esqueça de mandar todos os dias um abraço para nós aqui em Roraima, para todas as famílias, toda a família Sandes aqui de Boa Vista, exclusivamente, especialmente para minha esposa, Maria da Conceição Sandes, para as minhas filhas, Gardênia Conceição Sandes, Jardênia Conceição Sandes, dos meus filhos Jardel Wilson Conceição Sandes, Giovanni Wellington Conceição e a minha nora Yasmin, para as netas Nicole, Gabriela Sandes, né? Para Maria Sofia Sandes e também para o genro Felipe Silva. Espera aqui. Rapaz, aqui não deu. Manda para o Felipe Silva Sandes, né? O Miguel Sandes também, Heloíse Sandes, Lorenzo Gabriel Sandes, Maria Sofia Sandes, e pede a música do Zezé de Camargo e Luciano para dedicar para todo mundo. E pediu a música do Bartô Galeno, Mãe. Você achou aí? Não tem. O que tem do Bartô aí? Saudade da Rosa? Homem! Então, já não tem a mãe aqui, vai a saudade da Rosa. A mãe é uma rosa, né? Obrigado, Procópio Pena Branca, em Boa Vista, Roraima. Nem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira, numa brincadeira quase levo o fim. Eu de cá, você de lá. Essa eu tô mandando lá pra minha querida mamãe, lá nas Minas Gerais, em Patos de Minas. Alô, dona Gasparina! Que saudades da senhora, a dupla que a senhora mais gosta aí. Tonico e Tinoco, é pra senhora, mamãe. Mamãe querida, pedindo a Deus proteção, de muitos anos de vida. Como eu gosto de você, minha mãe, como faz falta tua vida em meu viver. Em meu passo teu cuidado, em meu viver teu amor, em minha alegria canta e chora com a minha dor. Mamãe, mamãe, mamãe, como eu gosto de você, minha mãe, como faz falta. Opa, e como faz falta, faltando 15 minutos para as 9 da noite, nós vamos tocando em frente aqui, 11 é de São Paulo. Falando em São Paulo, queria saber da dona Heleninha, como é que está seu Pedro Alves, ele já ficou bom, já está em casa, já está falando do lado que eu escuto já, pois é, dê um abraço nele por mim, minha amiga Heleninha. Diga pra nós aí como é que está o seu Pedro Alves, viu? Se ele tá bem, se já saiu do hospital, com seus verdes 97 anos, né? Um homem forte. Pois é, saúde, meu amigo Pedro Alves. Tem mais aqui, 11 São Paulo. Boa noite, Maurício Rabelo, sou Denis Aguiar, do bairro Morro Doce, em São Paulo. Denis Aguiar, tô ligado no Eu de Cá, Você de Lá, quero que você mande uma música do trio Parada Dura para você, que eu dedico, obrigado, para toda a família, para os amigos, em Larga dos Tapioca, né, município de Jussara, Bahia, Larga dos Tapioca, em Jussara, Bahia. Muito obrigado, Denis Aguiar, no Morro Doce, em São Paulo. Tem mais outra aqui participando, Josenias. Alô, Josenias, vê se eu consigo abrir seu áudio aqui. Fala, Josenias, boa noite. Boa noite, Maurício Rabelo. Olá, Josenias. Opa! Colina do Tocantins. Passando aqui na BR-158. Na cidade de Confresa, no estado do Mato Grosso. Confresa, que eu gosto. Inclusive, Maurício Rabelo, aqui nessa cidade aqui tem um amigo que veio fazer um show e caiu do palco aqui. Ah, eu já vi falar nesse cara. Maurício, quero mandar um abraço aí a todo o caminhoneiro, desse verde e amarelo. Todo profissional caiu, do volante, especialmente a você, toda a sua equipe. Obrigado, José Dias. Um abraço ali pro irmão Ronaldo de Tupaciguara. Um abraço pro Roberto, pro Marcelo, pro Rodrigo, pro Ian, pro irmão Fabinho, pro Rômulo, Pé Queimado, Gaguinho do Coroatá, a galera ali do GD, ali do estado do Piauí, lá em Teresina. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Opa! Aí você falou do lado que eu escuto o meu amigo Josenias. Ele está em Confresa, ele é de Colinas do Tocantins, uma linda cidade. Está em outra linda cidade, Confresa, no estado de Mato Grosso. Eu também conheço o rapaz que caiu do palco aí, viu? O nome dele é José Maurício Rabelo, viu? É, o palco afundou comigo, rapaz. Eu estava tão entusiasmado, dando cada pesada assim no palco, dançando uma gabiraba boa, e de repente afundou o palco. Eu falei, minha nossa senhora, rapaz, mas não machuquei nada, né? Mas o palco não estava muito cheio, não. A tábua que estava meio fraca. Aí eu dei uma pisada forte, ela afundou tudo comigo e eu vazei lá embaixo, né? Mas tudo valeu, obrigado. Eu falei, rapaz, quase que eu afundei, fui lá embaixo, rapaz, passei direto. Um abraço Confresa, Mato Grosso. Obrigado, Josenias. Que saudade de Confresa, do Vale do Araguaia, de Porto Alegre do Norte, de Vila Rica, de São Félix do Araguaia, de Alto da Boa Vista. Obrigado, Cana Brava do Norte. Rapaz, eu dei uma fundada. Já tô cansado de encarar essa briga feia. Chega de parrei de também viver sozinho. Vamos se ajeitando, compadre. Pois é, gente boa do Brasil, são 20 horas e 49 minutos pela Nacional Brasília e Amazônia, AM 980 kHz, Rádio Nacional AM e ondas curtas em 49 metros, direcionada lá para as terras do Rio Grande do Sul, Maurício. E também para o norte do Brasil em 25 metros e para o mundo. Fala, tá meu amigo. Mangando de você aí, amor. Mangando, é? É, eu caí do palco que ela tá me zoando, não, né? Maurício, tem história demais, gente. É essa do palco eu não conhecia. Ah, mas José Elias aí. Esses anos todos eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Cada uma que eu depois eu vou lembrando aqui. Mas que aqui, o palco viu? Era baixo, ele ficou só a metade assim, no palco, o resto no chão. Vamos continuar e cantamos. Me convidaram para cantar um baile numa cidadezinha do interior lá, que é uma grande cidade, Confresa, né? Caiu o palco caiu. Ficou, na hora que a morena do palco subiu. Não, eu fiquei meio viadinho. A esportiva, mas falei, não, aí todo mundo deu aquela força e tudo continuou normal. Todo mundo preocupado, as ouvintes então ficaram tudo. Ai, meu Deus, machucou. Que nada, foi bom. Ganhou mais fãs. Tava meu amigo, o doutor Iron, que é médico lá na cidade, tava lá do lado, tranquilo. Foi bom demais, bom demais. Agora falta caiu o palco, né? Lá em Confresa, Mato Grosso. Bom demais. Fala, Fatia. Quem está nos ouvindo também, dona Geralda, lá em Congonhas, Minas Gerais. Manda um abração para você, Maurício. Obrigado, dona Geralda. E ela pede qualquer música. Falei pro Anderson. Pede pro Anderson qualquer música. Zé de Camargo, uma bem bonita. Parece para ela que ela disse que gosta demais da dupla. Opa, Zezé de Camargo e Luciano. Ah, nós estamos devendo uma do Zezé aqui também. É, boa noite. Boa noite, Maurício Rabelo. Sou o Gil Gilson Alves, diretamente de uma fazenda no município de Tailândia, no Pará. Tailândia é lá perto, já fiquei atolado num carro lá em Tailândia também, há muitos anos, lá perto de Belém do Pará. Lá perto de Belém, né? Um barro que, nossa senhora, Gilson Alves, direto de uma fazenda em Tailândia, no Pará. Hoje, ouvindo pelo aplicativo, o som da Nacional limpinho, né? Um abração a todos da rodagem, a todos os familiares na região de São Salvador, no Tocantins. São Salvador do Tocantins foi onde eu tomei um leite que me fez um mal muito grande, entendeu? Onde eu tomei um leite tirado da hora, falei, eu quero ver se você fez o ferrugem mesmo. Foi dor de barriga, foi tudo. Um avião lá no alto, eu falei, meu Deus, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. Eu não posso dar um escândalo desse, né, rapaz? Não posso. E deu certo. Obrigado, Gilson Alves, aí na fazenda em Tailândia, no Pará. Essa época, quando tu cantava, fazia show, era muita emoção, muita empolgação. Emoções, o organismo às vezes não aguenta tanta emoção. Não, é intolerância à lactose, eu não sabia, né? Um copão de leite e tirado leite na hora, puro, na né? hora, leite lá, tirado puro, na hora, quente do peito da vaca. Ele chama, ainda tomou quente, não tem costume. E o avião ainda deu uns rasantes em cima. Não, dá um rasante aí, só pra dar um tchau. Aí foi o bastante pra. Parece que nasceu um pé de mexerica dentro da minha barriga, meu assim. Deus, espinho pra tudo quanto é lugar. E o piloto. Eu tá bem, eu tô só com um probleminha no estômago, né? Que eu não ia revelar, de jeito nenhum. Eu falei, rapaz, Deus tempos me livre. Tempos bons, né? Suando igual um tempo. Todo mundo novo, tudo bom. Carro, tudo quem bem. Tava junto comigo é o Roniel e o Rafael, a dupla de. É uma dupla muito boa que mora na região de Águas Claras e Taguatinga. Roniel e Rafael estavam junto comigo no avião e viu tudo isso acontecer, né? Participou dessas rasantes, só não bebeu o leite que eu bebi, né? Lá na fazenda da Eliane, a professora Eliane, lá em São Salvador, no Tocantins. Saudade, Maurição, viu? Maurição. Bom demais. E o Cosme Aragão, lá de Santa Inês, na Bahia, também está na escuta. Manda um abração para você. Obrigado. Ele pede a música Sentada à Beira de O Caminho, com Erasmo Carlos, e oferece para as filhas Vitória e Itana, e também para a equipe da Rádio Nacional e para todos os ouvintes. Obrigado, Cosme, aí na Bahia, muito obrigado. Na Bahia também, lá em Planalto, pela Planalto FM, né? Está nos ouvindo aqui, deixe-me ver aqui, na Bahia é o Valdir Lopes, ouvindo pela Planalto FM, a Rádio Nacional AM de Brasília, ela está retransmitindo a Planalto, retransmitindo a Nacional, muito obrigado, Valdir Lopes, na Bahia. E a Helena, aqui de Taguatinga, nosso DF, manda um abração para você, Maurício. E ela pede a música Igrejinha da Serra. Não sabe, não lembra quem canta, mas tem que é muito Caçule bonita. Tem Marinheiro, Gini Gen, tudo canta, tudo e cada um... O original é com o Prainha e Prainha. Então, e o Gini Gen é bom, depois nós vamos tocar outra do Gini Gen. Então, Igrejinha da Serra, ela está aguardando e ela oferece para a Aeronildes, do lado do Pessoa, que fez aniversário no sábado. Ela pede para cantar os parabéns também para a Aeronildes e para todas as mamães pelo Dia das Mães. Beleza, pro teu moço, que é um piauiense. Parabéns para a Aeronildes. Parabéns, Aeronildes, felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu não tô... homem, boa noite. Cadê o som do rádio aí? Tá alto demais. Baixa o som do rádio aí. Opa, oi, boa noite. Boa noite, Maurício. Homem, você tá no Paraná, rapaz? Maurício. Opa. Quem tá falando é Humberto, como é o nome? É Adalberto Popular Piauí, aqui de Ortigueira. Homem, é o Adalberto Popular Piauí. Ah, você é o marido da Lícia, não é? Isso. Ah, muito bem. Tudo bom, meu amigo Piauí? É tudo bom, Maurício. Maurício. Ah. Mas eu fiquei tão feliz, cara. Ah. Quando eu tava lá em Maringá. Sim. E aí, Eu escutei, rapaz, eu lá no alojamento não, numa casa lá, né? Porque eu tô a serviço lá, né? Sim. Aí eu escutei você falando do meu nome, rapaz, de longe. Aí os meninos falaram assim. Disse, ô Pia, então tu tá com um ouvido muito bom. Eu falei, eu escutei o Maurício falando meu nome, lá do Adalberto, lá de Ortigueira do Paraná. Aô, exatamente, a dona Lícia também, que deixa de ouvir o Jornal Nacional pra ouvir o Eu de Cá, Você de Lá, né, meu amigo Adalberto? Pois é, hoje eu tô em casa, seu Maurício. Ah. Hoje eu tô em casa, vou ficar a semana em casa. Então é lua de mel pura, hein, rapaz? É, lua de mel pura. Tá bom demais. Pode falar. Imagina Maringá, a Ortigueira. Rapaz do céu, o cara fez uma covardia comigo, Maurício. O que foi, rapaz? Ele falou 6 horas da manhã, isso no domingo, dia das mães. Sim. Aí falou, disse, eu vou te pegar lá pra levar na rodoviária de Maringá pra pegar o ônibus pra vir pra Altimeira. Sim. Aí... eu liguei pro cara, o cara tava morto de medo. Ave Maria, tomou umas cajubrinas, né, rapaz? Aí não levou e você aí, não cara, foi. Aí pega o Uber, pega ônibus. Aí eu lá em Maringá sem saber de nada. Mas deu certo no final, deu certo? Você conseguiu ver Lícia no mesmo dia? No mesmo dia cheguei, ela fez um frango ao molho, eu já tinha falado pra ela. Rapaz! Sufoga aquele frango ao molho, mas bem gostoso, cara. Foi um abraço dos dois lados, bem apertado, né, meu amigo? Dos dois lados! Tá bom, ó, eu vou ter que chamar o comercial. Manda um abraço pra quem você quiser. 30 segundos aí, porque senão entra o jornal às 9 horas. Pode falar. Um abraço que eu tenho só pra minha esposa aqui, minha mãe, lá no estado do Piauí. Como é o nome dela e em que lugar que ela tá? Lago Alegre, Piauí. Dona Graça. Dona Graça no Lago Alegre, no Piauí, né? Você tá ouvindo é pela Ortigueira aí, a rádio Placar FM de Ortigueira, né? Isso. Pega bom aí, pega bom aí. Tá perguntando do teu pai aqui, não sei. Ah, meu pai infelizmente faleceu, fez um mês esse final de semana, anteontem. Entendeu? Faleceu. É, não, ele teve um acidente horrível, rapaz. Ficamos junto com ele lá o tempo todo, lá 17 dias, mas Deus chamou ele, né? Ó, meu amigo, eu tenho que chamar o Nacional Informa aqui, falou? Tá bom. Manda qualquer música aí do Amado Batista depois pra mim, né? E minha véia que tá aqui. E a véinha que é nova. Um abraço, obrigado. Vamos pro intervalo. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá em vez. Curte esporte, fique ligado. O No Mundo da Bola agora está em novo horário, 6 da noite. Antes do jornal, um mergulho em todas as modalidades com a equipe mais dinâmica do rádio esportivo. No Mundo da Bola, de segunda a sexta, 6 da noite. E em seguida, Repórter Nacional. Rádio Nacional, sem fronteiras. Quarta, 11 da noite, Clube do Jazz. Na Rádio Inconfidência da Rede Minas. O melhor da música instrumental brasileira na interpretação de ícones do jazz. Clube do Jazz. Toda quarta, 11 da noite. Um programa de emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Rádio Nacional. Sem fronteiras. Rádio Nacional. Informação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou nesta segunda-feira a repartição da maior parte dos mais de 93 milhões de reais doados por pessoas de todo o Brasil e do exterior via Pix. O dinheiro será distribuído na forma de um auxílio emergencial de R$ 2.000 para 45 mil famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o final de abril. A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial chamado GPT-4.0, que interpreta voz, texto e inglês. A diretora de tecnologia da companhia, Mira Murat, disse em conferência que o novo modelo será oferecido de graça e que é mais eficiente que os modelos anteriores da empresa. Em demonstração durante o evento, o assistente de voz do ChatGPT deu uma história para dormir, com diferentes vozes, emoções e tons, e também resolveu uma equação matemática escrita em uma folha de papel. Outras notícias às 10 da noite. Rádio Nacional. Informação. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo em ondas curtas de 11.780 e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Você está ouvindo um sucesso com a marca nacional. Eu de cá, você de lá. Aqui no Eu de Cá, você de lá. Essa é do Zezé de Camargo e Luciano. Que moda, hein? 21 às 6 agora. Depois tem um trio Parada Dura. Depois tem também Erasmo Carlos sentado à beira do caminho. Muito mais. Segura! Me ajude, você dominou minha vida. Sem você, meu mundo.

assim. Papai e mamãe, desde criança eu amo loucamente esse moço. E hoje, por ele ser pobre, não permitiram nosso casamento. Mas nós fizemos um juramento de seguirmos um só caminho. E lá no alto da serra, deitados sobre a terra, vamos morrer bem juntinhos. Não chores, papai, e nem fiques em desespero. Guarda bem o teu dinheiro. Erga por mim somente uma cruz. Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor vamos entregar nossas almas a Jesus. Ao ler aquela cartinha, ficaram todos assustados. E lá em cima da serra, os dois foram encontrados. Já não tinha mais remédio, os corpos estavam gelados. Ali beberam veneno, morreram os dois abraçados. Quem passa ali bem pertinho, rezando, tira o chapéu, reconhecendo a história, fica vagando ao léu. Pois é, gente boa do Brasil, são 21 horas e 20 minutos. Quero mandar um abraço pro meu amigo João do Zezão, lá em Recursolândia, no estado do Tocantins, na fazenda Uberlândia. Alô, alô, João do Zezão, aí na fazenda Uberlândia, na querida cidade de Recursolândia, no Tocantins. Mandar também lá pro pessoal da Fazenda Coragem, muito obrigado, Vinícius, e a turma toda lá da Fazenda Coragem, Recursolândia, no Tocantins. Mandar pra Mariazinha, minha querida amiga, e pra todos os recursolandenses e recursolandensas, boa noite! Já descobri que veio do Triângulo Mineiro, mas eu seguro ela no shot porque sou choteiro. É de falsa forrozeiro e sem namorar. Simbora agora misturar num beijo seu pãozinho de queijo com meu munguzá. Tô desmanchando feito tapioca, hoje a giripoca vai ter que piar. Essa morena é pura tentação, é muita areia pro meu caminhão. Mas eu decolo nesse avião, só faço o que ela quiser. E se ela me chamar de meu tio, capim mexeu o pau na preá, rapaz. Tem que cuidar do bichinho, não mexe com o pau na preá, não, meu amigo. Agora são 21 horas e 21 minutos. É o programão Eu de Cá, Você de Lá, para todo o Brasil. Quero mandar uma saudação pro meu amigo Goianir Barbosa, lá em Almas do Tocantins. Alô, Goianir, cadê você, rapaz? Boa noite, um abraço para você, para todo o grupo aí de Almas, né? Muito obrigado. Um abraço aí para o Goiani Barbosa, o Dina Carvalho, o Gelias Pereira, muito obrigado. E toda a turma do grupo de Almas aí no Tocantins, muito obrigado. O meu amigo, compadre Mozart, também um abraço ao compadre Mozart, lá na companhia do Goiani Barbosa, tocando uma viola. Muito obrigado, muito obrigado. Agora são 21 e 22. Alô, Biza, Natividade Tocantins. Alô, meu amigão Biza, um abraço grande, viu? Muito obrigado. Olha, tudo bom, meu amigo Carlinhos? Tudo em riba? Bom, sem base, né? Tranquilo? Bom. Diniz participando. Fala, Diniz, boa noite. Mas eu sou Roberto, meus pesos, velho. Obrigado. Pelo seu pai, meus pesos, mano. Obrigado. Diniz da Bahia. Beleza? Obrigado, Diniz. Maurício Ribeiro, Merval Diniz da Conceição, falando aqui do Pará aqui, ou do Pará, do Mato Grosso. Ah. É Nova Maringá, no Pará. No Pará, no Mato Grosso. Nova Maringá, no Mato Grosso. Sim. Próximo a Campo Limpo. Campo Limpo do Parecidos. Campo Novo do Parecidos. Nova Maringá. Estou por aqui. Campo Novo do Parecidos. Buscar umas máquinas aqui, meu amigo. Aham. Depois retorna aí. Um abraço a todos aí, ouvintes, participantes da Rádio Nacional de Brasília. Essa rádio que faz as noites da gente ficar alegre. Estou aqui numa fazenda, aqui em confinamento, esperando uma plantadeira aí. Estou liberado para levar. Beleza, meu jovem? Tranquilão. Mas, meu um abraço irmão. Aí, viu, meus pesos de coração. Obrigado. Meu sentimento, irmão, de coração, viu? Muito porque obrigado. Porque o senhor sabe a dor quem perde um ente querido. É, verdade. Mas fica na paz, né? Fica com Deus. Amém, meu querido amigo Diniz, aí em Mato Grosso. Aí na fazenda, na Nova Maringá, na região de Campo Novo do Parecis do Mato Grosso. Obrigado pelas suas palavras. A gente todo dia é um novo dia, né? E eu me alegro bastante aqui junto com vocês, ouvintes, viu? Durante o dia a gente pensa muito, a gente lembra muito do nosso pai, né? E eu lembro o tempo todo, tô lembrando, toda hora que passou a música aqui eu lembro dele. Mas como ele era muito alegre, eu quando estava assim, num momento meio depressivo, meio triste, eu ligava para ele, ligava para minha mãe primeiro, começar a conversar com ela. Aí ela falou: "Você quer falar com seu pai?" E eu falava assim: "Eu vou fazer o favor de falar com ele só para vir vê-lo cuspindo marimbondo pro meu lado." Mas é de brincadeira. Ele: "Mas como é que você fala um negócio desse?" E aí a gente ficava uma meia hora, 40 minutos conversando e ficava alegre. Eu ficava e ele também. Eu tenho certeza que ele está num lugar muito especial e eu tenho certeza que alegrando muita gente. Tantas pessoas tiveram presentes lá na sua despedida, mas muita gente, né? Em Patos, lá em Major Porto, que é a Capelinha do Chumbo. A gente ficou tão feliz. A diretora do colégio fez uma homenagem para ele, falando até do cavalo, do cavalinho castanho, que ele gostava muito de andar, de tudo, mas muito bonita, a professora Marli, né, Coimbra. Então, toda hora eu estou lembrando dele. Te agradeço muito, Diniz, pelas suas palavras. Tenho certeza que ele está num lugar muito especial. Ele plantou muitas sementes do bem. Defeitos ele tinha, como nós todos temos, mas ele tinha muito mais qualidades, né? Criou uma família com humildade, com muita luta, mas uniu todo mundo. Nós somos seis irmãos, todos ligados um no outro, né? Ele e minha mãe conseguiu unir a família, todo mundo próximo, todo mundo com muita humildade, mas unidos e amorosos uns com os outros e com o nosso semelhante. Muito obrigado, meu querido amigo Diniz, aí em Mato Grosso, em Nova Maringá, Campo Novo do Parecis. Muito obrigado, viu? Fico muito agradecido. Diniz da Conceição, ele que está lá no Mato Grossão ouvindo a gente. Muito obrigado, Diniz. Olha, tem mais aqui, é o Pé Queimado falando de algum lugar do Brasil. Alô, Pé! Boa noite, meu amigo Maurício Rabelo, boa noite, Paulo, Fátima, boa noite, Celso. Boa noite a todos os ouvintes, eu de cá e você de lá. É o Pé Queimado, morador de Colinas, movimentando a oitava região do Pará. Sim. Que é 158, que posta aqui a casa de Talba, de frente aqui para... Santana do Araguaia, Vila Rica, Santana. Carregadinho, tudo começou ali no Santo Antônio do Fantora, a margem em busca do São Luís do Maconhão, capital do reggae. Ave Maria. Maurício, transmite um abraço aí pra todos os caminhoneiros do Brasil, tá? Vou citar o nome não, porque eu tô meio com pressa, é muita gente. Vou falar, toma muito tempo aí, tá? Opa. Aí um abraço pra todos, tá? Todos os caminhoneiros que estiveram ouvindo eu de cá e você de lá. Câmbio, boa noite. Ô, Câmbio, obrigado, obrigado, meu amigão Pé Queimado. Ele está na região de Casa de Tábua, lá na região de Santana do Araguaia, da Vila Mandi, de Redenção, no Pará. Deixou o Santo Antônio do Fontoura, no Mato Grosso, na região de Confresa, né? Na região de Porto Alegre do Norte, de Santa Cruz do Xingu. Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço. Ele está buscando São Luís do Maranhão. Obrigado, São Luís. Obrigado, meu amigo Pé Queimado. Fala, minha amiga Fatinha. E o Juarez Magalhães, Rádio Colorado Oeste, Rondônia, está na escuta, diz que está ouvindo hoje pelo radinho a pilha, diz que está uma beleza, porque pelo normal você não estava pegando, mas o radinho a pilha está funcionando direito. Ele até ligou para me ouvir bem. Quem lindo. É que está falando? Lá de Colorado Oeste, Rondônia, que está pegando a Nacional, assim, limpo, limpo. Que coisa boa. E ele, né, pede a música Nossa Senhora com Roberto Carlos e oferece para Maria do Rosário, de Fátima. Aham. É, olha, tem aqui 30 segundinhos, porque é homem. Espera aqui, é o meu amigo Nego Lima, delegado. Boa, Nego Lima. Boa noite, meu irmão. Estou aqui ligado, eu, João Eduardo, Vitória, Olinda. Toda noite, eu vi nem de cá, você de lá. O cowboy do rádio brasileiro, Maurício Rabelo. Estou por cá. Um abraço à equipe nacional do Nego Lima. Obrigado, obrigado, meu amigo delegado Nego Lima, em Palmas do Tocantins. Obrigado à Vitória, obrigado ao grande João Eduardo, obrigado à Dona Olinda, obrigado a todos vocês aí na querida Palmas. Meu amigo delegado Nego Lima, eu vou te contar, viu, que alegria ter um amigo como você, viu, sempre prestigiando, não esquecendo, deixando a gente sempre alegre e feliz. Obrigado, Nego Lima. Nós topa aí no ponto da picanha, no meio da rua, uma hora dessa aí, se Deus quiser. Vamos pro intervalo, já a gente volta. Deputado Gabriel Magno, a saúde do DF está um caos. Hospitais, UPAs, UBS estão superlotados. Faltam profissionais, leitos, medicamentos e até ambulâncias. Somos a unidade da federação com o maior número de mortes por dengue no Brasil. Isso porque faltaram ações preventivas e investimentos na atenção primária por parte do GDF. Ao contrário, o que vemos é a entrega do sistema ao IGES, que acumula irregularidades e suspeitas de corrupção. O DF merece um governo que cuide melhor da saúde. Olá, eu sou o deputado Chico Vigilante. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Regional de Ceilândia. É muito grave a situação da saúde pública no Distrito Federal. Os hospitais estão caindo aos pedaços. Falta servidores, falta medicamentos, falta vontade política do governo do Distrito Federal. São mais de 30 mil pessoas que estão na fila esperando uma cirurgia. E aí, governador, vai esperar o pessoal morrer na fila esperando um tratamento? Fábio Félix, o governador não tem compromisso com os trabalhadores, só governa para a elite. O PSOL é o partido que está do lado da classe trabalhadora. Regina Scala, estivemos nas greves e lutas dos servidores públicos da nossa cidade, cobrando o cumprimento dos acordos e reajuste das categorias. Lucas Barbosa, todos os trabalhadores merecem respeito. Por isso, criamos uma lei obrigando as plataformas a fornecerem pontos de apoio aos entregadores. Vem com o PSOL por um DF mais justo. Nacional. Nacional. Maurício Rabelo, Canal. Olha, gente boa do Brasil, 21h31. Alô, meu amigo Negão do Japão, na região de Paranã. Muito obrigado, Dona Neca. E aí, Negão do Japão, só dando trabalho aí demais, né? Meu amigo é o seu Didi e a Dona Maria na beira do Santa Isabel. Muito obrigado, um abraço grande. Tem o Zé Capeta e a Dona Maria também, esposa, meu que Deus. Já foi esposa, com o raio do Capeta, já ficou com o apelido dele. Maria Capeta, quem entendeu? Quer Capeta? Ah, dona, mas não tem nada, é boazinha, gente boa. Na beira do Rio Palmas, lá indo para Conceição, na ponta da ponte tem um bar lá, um restaurante na beira da. É de Maria Capeta. Maria Capeta chega, todo mundo já fica. Lé, o bota é moral que Deus. Livro, né? Ai, Dona Maria Capeta, se Maurício chegar aí, sangue não sei. De Jesus, pelo amor. Mas é o apelido dela, eu tô falando assim, quem me fala muito nela é um procurador aqui de Brasília, meu amigo que tem fazenda lá perto, é o doutor Nazareno. Doutor Nazareno, que gosta muito dela, e ela ri o tempo todo com ele lá, com esses apelidos que o marido dela, o ex-marido dela, deixou pra ela. Agora virou Maria. Maria do Zé Capeta, Maria Capeta. Ficou conhecida como a Maria Capeta. Deus me livre. Manda, aí vamos lá. O Antônio Nunes, aqui do setor Pessoa, manda um abração pra você. Obrigado. E ele tá perguntando se você vai ao encontro dia 26 de maio, viu, gente? Dia 26 de maio, o próximo encontro da Família Nacional lá no Parque da Cidade, ali no estacionamento 3. Seu Antônio vai chegar lá cedo. E conta com a presença de vocês. Aí cada um leva um pratinho, né? O Zé Alves também, né, Zé Alves? Tá sendo convidado, você vai levar a picanha. Ele disse que você e o Maurício levam a picanha, né, a carne. Os homens levam a carne. O Carlinhos também tá aqui, viu, Carlinhos? Tá precisando de muita carne, mas você pode levar a carne. Eu vou levar um bolo. Eu não vou levar um bolo. Você então, gente, é dia 26. Você não vai dar o bolo para as pessoas? Eu vou levar. Dia 26 de maio, no Parque da Cidade. Estacionamento 3, é o próximo encontro da Família Nacional. O senhor Antônio Nunes que está coordenando tudo. E ele manda um abraço para Ellen, para Mercedes, para Zezé, para Teodoro e para todos os ouvintes. Beleza pura. Minha querida amiga Lu Vitor, lá em Barcelos, no Amazonas, está dizendo boa noite, meu querido amigo Maurício Rabelo. Estou ouvindo vocês aqui em cima das águas do rio Amazonas, viajando para Manaus, a capital marajoara, né? Que Marajoara é Belém, não. A capital manauara. Obrigado, Lu Vitor. Ela diz que a música do Zezé de Camargo e Luciano é muito boa. Podia mandar uma outra do Zezé. E ouvindo pelo aplicativo, na área de lazer do barco, né? No rio Amazonas. É a minha amiga Lu Vitor, que é poderosa, né? Muito linda. Cadê que é a música das poderosas lindo, aí viu? Da Anitta? Tem aí o Eu Sou das Lu, Poderosas. Curta bastante, que é muito linda. A natureza, a água, mar. Ela, né? Tá viajando de Barcelos. E na área de lazer. Na área de lazer do barco, indo de Barcelos para Manaus. São muitas horas de viagem. Boa viagem! Obrigado, Lu Vitor! Um abraço grande! Bota o povo aí do barco, que são, deve ser centenas de pessoas, ou até dezenas, né? Menos um pouco, mas tem barco que vai 500 pessoas ou mais, né? Então, bote todo mundo aí para ouvir a Rádio Nacional. Tem a Poderosa aí? Tem? Tem não? Rapaz, ia mandar a Poderosa para você, viu, Lu? Mas vou ficar devendo, da Anitta! Falou! E aí, Inês Cabral, lá de Fortaleza, no Ceará, também está na escuta, mandou um abraço para você, Maurício. Obrigado. Também para o Zé Alves e para todos os ouvintes. Ela pede para cantar os parabéns para o Cairo. O Cairo é filho do Edgar, como eu morreu lá de Uberlândia. Está completando o ano amanhã. Amanhã é o aniversário do Caio. E ela pede para cantar os parabéns. E manda um abraço para a Teodora, para o Alemão, para o Manuel Messias, para todos os ouvintes. Manda os parabéns aí para o Cairo, para o filho do como eu morreu lá em Uberlândia. O Cairo, parabéns, felicidade, felicidade. Toda a sua família, seu pai Edgar, todos os amigos dele mandando parabéns para você. Pois é, e agora 21h35, tem um aqui participando, o Isaac, doutor Isaac de Souza, de Buriti, no Tocantins. Alô, Isaac! Alô, Maurício Rabelo, boa noite. Boa professor noite. Isaac, aqui de Buriti, do Tocantins, estou escutando o programa, as lindas histórias do Eu de Cá, Você de Lá. Rapaz, essa música, que música pesada essa daí, Seu Do Amor Impossível, entre as pessoas. Nunca tinha ouvido essa música, Maurício. Muito bonito. Diz aí no final que a galera foi casar lá no céu, né? Porque havia impedimentos. Ah, Igrejinha da Serra. Menino, pois é. Igrejinha da Serra do Praião e Prainha. É muito bonito. Muito bonita mesmo. Muito bonita. Eu tô tentando mandar o áudio para ele de volta e tá. Obrigado, professor Isaac. Isaac de Souza, de Buriti, no Tocantins. Isaac de Souza Almada. Então, te agradeço muito. A música chama-se Igrejinha da Serra, com Praião e Prainha, ou com Ginigeno, né? Com Ginigeno. Então, muito obrigado. A gravação original é com Praião e Prainha, já falecidos, né? Bom, o Ginigeno é bom para entortar demais, né? Todas as duas duplas muito boas. Muito obrigado, Isaac de Souza Almada, Buriti, Tocantins, Brasil. E a Heleninha lá de Itaquera, São Paulo, manda um abração para você, Maurício. O seu Pedro Alves está em casa, teve a melhora, está em casa. está se alimentando um pouquinho devagar, ainda está sentindo. Perguntei. E disse que ele tá, ouviu lá que você falou do lado que já escuta. Tá em casa? Tá em casa. É, mas que legal. É, tem uma pequena melhora, eles mandaram para casa para ficar melhor, mais né? Tranquilo, mais tranquilo. Um lugar que ele conhece. Ouvindo eu de cá, você de lá. Casa, né? Só não tá se podendo falar muito porque está um pouco cansado. Mas qual que tá ouvindo? Música que ele gosta muito, será? Qual foi a música que eu te falei, Zé? Estrada? Estrada do Amor. Estrada do Amor. Vai pra lá e vem pra cá. Ele vamos tá tocar ouvindo. Agora vamos dar uma alusão pra ele. Tá ouvindo, então, seu Pedro. É. Viu, seu Pedro? Já vamos tocar sua música. É melhor. Pode ser? Pode? Pode. Então, Pedro Alves, já tá em casa, né? Você é duro na queda. 97 anos não é brincadeira, não, viu? Você tem que ensinar pra gente como é que se faz pra poder chegar numa idade tão com tanta lucidez, tanta sabedoria, sabendo viver a vida. Um abraço, Pedro Alves. Um abraço, minha amiga Heleninha. Vocês dois, sim, falam do lado que eu escuto, viu? Um abraço grande. Essa aí é a música de vocês dois. Estrada do Amor. Ataíde e Alexandre, 21:38. Cutuca, meu amigo Zé Alves. Às vezes fico pensando por que tem que ser assim. Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim. É um viver sem viver, um negócio esquisito. A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Enquanto tem fogo, queima doce feito mel. Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu. Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou. Até se acabar em cinzas, apagando nosso amor. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só meu dia é diferente. Ei, seu Pedro, nasce a sua volta, seu Pedro. Itaquera, São Paulo. Alô, dona Heleninha, um abraço. E agora Zezé de Camargo e Luciano Cama de Capim. Depois, porque primeiro é Roberto Carlos, Nossa Senhora. 21:41 agora. Eu de cá, você de lá. Essa eu mando pra mim mesmo. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, pede

uma chance de ouro pra fazer amor. Minha gente do Brasil, são 21 horas e 53 minutos no programão Eu de Cá, Você de Lá. Nós vamos dar um pulinho ali, atravessar só um córregozinho, a gente chega lá rapidinho, nem que seja no pensamento e no som da Nacional. Vamos a Tabatinga, Amazonas, falar com a comunicadora e coordenadora da Rádio Nacional, lá do Alto Solimões, Mislene Ferreira, ela que esteve nos visitando na semana passada. Alô, Mislene Ferreira, boa noite! Maurício Rabelo, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nacional, em todo o Brasil, aonde chega o nosso sinal. Muito boa noite, que alegria estar novamente por aqui. Alegria toda minha ter você novamente aqui, você que veio pessoalmente aqui no Eu de Cá, já pela terceira vez. Eu fiquei muito feliz em receber você e queria saber, você foi bem de viagem, tudo tranquilo, feliz da vida, Tabatinga tá bonita como sempre aí, minha amiga Mislene? Tabatinga tá linda como sempre, né? Teve aí um Dia das Mães muito agitado, festivo. Aqui o povo é animado, Maurício, né? Teve festa para tudo quanto era gosto. As mães dançaram, as mães pularam, as mães participaram de bingo no domingo. E foi uma festança danada aqui nos quatro cantos da cidade. Daqui uns dias vai ter festas juninas. Como é que são as festas juninas aí? Muito animadas também? Muito animadas. A festa começa as festas juninas em junho e termina só lá para setembro, Maurício. De tão animado que essa temporada é prolongada por aqui, inclusive. Vai emendando uma na outra, vira Agostina, Julina e a Jiripoca vai piando por aí, né, Mislene? Isso mesmo, Maurição, é assim mesmo. É bem animado aqui as festas juninas, principalmente no município de São Paulo de Olivença. Sim. Aqui no Alto Solimões, é muito tradicional, né? Eles têm uma cultura de festas juninas muito forte e bem animada, que mobiliza todo o Alto Solimões, uhum, né? Então, o pessoal de Tabatinga, do Benjamim, de Santo Antônio de Sá, eles vão, todos se concentram lá em São Paulo de Olivença, que tem uma tradição mais forte dessas festas juninas, mas em todos os outros municípios também existe essa festa, principalmente liderada aí a programação, Maurício, pelas escolas, né? As escolas municipais, as escolas estaduais, que fazem as competições também das rainhas, né? Das bandeiras, do Vasco, do Flamengo, da rainha, de cada competição. Cada um cria ali um personagem para essas festas e também aproveitam para arrecadar fundos, né, para manutenção da escola, para algum fim social. Ah, que coisa boa. E deixa eu te perguntar, e os dois países vizinhos, o Peru e a Colômbia, eles participam também no Brasil? Porque lá não deve ter festas juninas, né? Ou tem? Não sei. Alô, Mislene? Oi. Opa! Mislene Ferreira, direto de Tabatinga, Amazonas. Tá me ouvindo, Mislene? Tá? Tô te ouvindo bem, Maurício. Ah, sim, eu quero saber se o povo de Letícia na Colômbia, aí de, parece que me, Santa Rosa do Peru, também vem para participar em Tabatinga, em São Paulo de Olivença, nessas regiões aí. Ah, com certeza, em peso. O povo da Colômbia, inclusive, fica esperando essas festas, porque eles gostam de participar dessas programações de carnaval, festas juninas, festas folclóricas, né, de boi bumbá, do festissol aqui. Eu acredito que você já conhece, né, um pouco da nossa cultura, uhum, do folclórica aqui, que é diferente dos outros municípios de Parintins, por exemplo, que é o boi garantido, caprichoso. Aqui é como se fosse, representa as duas cores, né? Vermelho e branco, azul e branco. Mas os personagens ícones não são os bois, são as onças, preta e pintada. Olha, preta e pintada. E você é da onça preta ou da onça pintada? Eu sou da Onça Pintada, meu coração é vermelho, Maurício. Bom demais. Lá em Parintins, eu já estive lá na festa do Boi Bumbá, lá do Garantido e o Caprichoso, é coisa linda demais. Eu não sei qual que emociona mais, né? Então aí é Onça Preta e Onça Pintada. E você é da Pintada, né, minha amiga? Eu tô da Pintada e eu quero dizer que o espetáculo do Fertissol em Tabatinga, olha, não deixa muito a desejar para Parintins, não, viu? Pro festival lá, é claro que Parintins são muitos anos de tradição. O mundo inteiro conhece, né? É um espetáculo evoluído, mas aqui eu convido toda a nossa Amazônia, o pessoal do sul do país, do sudeste, centro-oeste, a vir conhecer também o nosso Fertissol, porque é um festival lindo também, tem todos os itens, a Índia Guerreira, né? É, a Porta Estandarte, tem a Batucada Tribal, e é muito lindo a cultura aqui, que traz a referência das etnias indígenas, Maurício. Cada onça representa uma etnia indígena. A onça preta, por exemplo, era representada pela tribo Tipuna. Uhum. E a onça pintada é representada pela tribo Omagua-Candeba, né? Então é muito emocionante de ver um pouco da cultura, da arte, do folclore aqui dessa região. E esse festival acontece sempre... vai acontecer esse ano na última semana de setembro de 2024. Está todo mundo convidado aí a prestigiar. Tá bom. E você. Obrigado, te agradeço muito. Olha, estamos chegando na hora aqui do Nacional Informa. Te agradeço muito. Excelente noite para você em Tabatinga, Amazonas, Brasil, minha amiga Mislene Ferreira. Muito obrigada, Maurício. Um ótimo programa para você e para todo o Brasil, para toda essa equipe maravilhosa aí do Eu de Cá, Você de Lá. Até amanhã, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Mislene. Um abraço. Tchau. Abraço. Vamos para o Nacional Informa, o noticiário aí, já já a gente volta, aguardem. Envolvendo quem ouve meu som, caçador de talentos a cada culto. Tem pra todos os deus dançarino, tem novo, tem velho. Virando menino, é espaço do cacho, formosa, morena, o tambor, o chicalho, que embala, pequena. Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. Sinal e sintonização permanecem entre as principais queixas dos telespectadores da TV Brasil. A queda, a oscilação e a ausência de sinal em diferentes localidades do país estão entre as principais reclamações. Em resposta aos cidadãos, a infraestrutura da EBC informa que a equipe trabalha sempre para melhorar a qualidade da transmissão do sinal da emissora. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Rádio Nacional. Informação. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira que o governo federal vai suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 36 meses. Além disso, os juros que corrigem a dívida anualmente, em torno de 4%, serão perdoados pelo mesmo período. O estoque da dívida do Estado com a União está em cerca de 100 bilhões de reais. Com a suspensão das parcelas, o Estado vai dispor de 11 bilhões de reais para usar na reconstrução do Estado. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a venda temporária de álcool líquido 70% no Rio Grande do Sul por causa das cheias que atingem o Estado. O produto é usado na limpeza de objetos e higienização das mãos, combatendo a proliferação de micro-organismos. Desde o dia 29 de abril, a venda desse tipo de álcool está proibida no país. A liberação da venda e doação do produto no Estado vale até o dia 31 do próximo mês de agosto. Rádio Nacional. Informação. Nacional. Nacional. faça mais sofrer, insistindo em me dizer que pensa em mim demais. Quando você fica só e precisa ouvir a voz de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo amor, falar de amor às vezes chora e mexe com o meu coração, me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão que acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que eu esqueci, o telefone entra rasgando, a madrugada enlouquecer, o coração dispara a mesma história, vejo acontecer. E atordoado eu digo alô, e é você. Brasil, 22 horas e 6 minutos, eu de cá, você de lá. Ontem comeu um sancocho, rapaz, sancocho. Sancochozinho, né, rapaz? É uma comida amazonense, né? Quem tava falando pra mim é a Miss Nene e a mãe dela, a dona Maria Vanitone, o que? Diz que ela é mais nova que a Miss Nene, tão jovem, né? É a... Maria Vanice, que é um sancocho, uma comida peruana ou colombiana, que é frango caipira com banana, com tudo, um monte de cozido, gostoso demais. Sancocho! Bom demais, um abraço para o povo de Tabatinga, Amazonas. Maria Vanice, um abraço grande! Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado, jamais será esquecida. O Zé Alves está pedindo, viu, Misdentes? Quando você vier a Brasília, sancocho na mão. Traga aí que ele quer. Encheu água na boca aqui só de pensar, viu? Só de pensar no sancocho aí, tá? Um abraço, não esqueça não. Tem gente participando, Euclides lá da Bahia. Alô, Euclides, boa noite. Fala comigo, Euclides. Boa noite. Oi. Boa noite, Marissa Rabelo. Aqui o Clides da Lagoa de Ferrões, a gente casa na Bahia. Pra Ellen. Marissa Rabelo, eu tenho os parabéns para minha coleguinha aqui, Francisquinha, conhecida por Chiquinha, Samile, o nome dela é Samile. Eu que cantei os parabéns pra ela, que tá fazendo 14 anos. Oi. Ah, pode falar. Marisa Rabelo, boa noite. Boa noite. Seu Maís Fatinha e toda a equipe da Nacional aí, Diego, que tem você lá. Aham. Euclides da Lagoa de Ferrões, de Caça na Bahia. Aham. Se puder rodar uns parabéns aí para cantar aí para Samile, conhecida por Chiquinha, uma garota que está fazendo aqui 14 anos, filha do amigo meu Severino, mas Dona Maria Silva. E se for possível cantar uma música para nós aí de Rio Negro Solimões. De São Paulo da Goiânia, parece mais ou menos por aí, sim. Eu ofereço para Eleodoro, Pocatelho, Rogalum Pai e Filho, Edileuza, Alice, Seu Miguel, também para Joaquim do Rio de Dentro, para Diego em Portugal e assim todos os caminhoneiros daqui da região da Bahia em geral. Todos são tarritenses, quem estiver ouvindo, eu de cá você lá com Marisa Rabelo e Fatinha. Uma boa noite a todos. Manda o áudio de volta aí pra nós, se for possível. Beleza pura. Obrigado. Rio Negro Solimões, de São Paulo a Goiânia. Mais ou menos, ela fez 14 anos de idade hoje. Vamos cantar os parabéns aí pra essa mocinha linda, chamada Samile. Alô, alô, Samile. Parabéns, felicidades. 14 anos. É a Chiquinha, filha do seu Severino e da Dona Maria. A Dona Maria Silva. Parabéns, Samile e a Chiquinha. E manda Euclides da Lagoa dos Ferrões, aí em Santa Rita de Cássia, Bahia. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Tem mais gente aqui participando. Vem cá. 89. Opa, tá pedindo pra mandar o áudio de volta aqui. Rapaz, o negócio aqui já vai. O Carlinhos, já resolveu ali já? Tá tudo resolvido, né? Menino bom. Boa noite. Boa noite, Maurício Rabelo. Sou Ronaldo Rocha. Mora no Riachão dos Quixabas, município de Baixa Grande do Ribeiro, no estado do Piauí. Quero ouvir uma música do Júnior Viana e oferecer para um amigo, Gago Motopeças. O amigo Gago Motopeças, lá em Baixa Grande do Ribeiro, para o amigão Leonardo e também o Jumentão. Obrigado, Ronaldo Rocha, o amigo do Jumentão. Um abraço, viu? Tem mais gente aqui? Quem? O Tripinha? Tripinha do Remanso. Alô, Tripinha do Remanso. Um abraço. Muito obrigado, Tripinha. O Vagalume, o Vagalumim também. Alô, Vagalumim. Tá clareando muito aí, rapaz. Um abraço, viu? Tem aqui de Brasília, Elane. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Elane. Obrigado, Elane. Tá ouvindo eu de cá, você de lá. Muito obrigado, Elane, de Brasília. Tem mais aqui. Boa noite, Maurício. Boa noite, Nery. Gostaria de ouvir uma música da Paula Fernandes, Jeito de Mato. Eu sou o Rafael de Santa Rita de Cássia, Bahia. Obrigado, obrigado a você, Rafael Santa Rita de Cássia, Bahia. Muito obrigado, muito obrigado. E mais aqui, Edilson Souza. Alô, Edilson. Dizendo boa noite, cowboy do rádio brasileiro. Obrigado, Edilson. Obrigado pelo cowboy aí, viu? Maurício, peço que rodes uma música aí do Léo Canhoto e Robertinho, O Último Julgamento, para mandar para todos que estão na escuta, dedicando aos irmãos gaúchos, né? Que Deus tenha misericórdia, que Deus dê forças para o povo do Rio Grande do Sul. Quem manda? Edilson Souza, né? Muito obrigado, Edilson Souza, pedindo Léo Canhoto e Robertinho, O Último Julgamento. E mais aqui, muita gente, graças a Deus, participando. Vem cá, né? Boa noite, passando para desejar uma ótima noite para todos os ouvintes da Rádio Nacional, para o esposo Pedro, que se encontra na Fazenda Coragem, Regiane de Recursolândia. Alô, alô, Regiane de Recursolândia no Tocantins. Um abraço. Um abraço para o Pedro aí na Fazenda Coragem. Um abraço para o Vinícius. Vinícius Barbosa na Fazenda Coragem. Obrigado. Também o meu amigo João Zezão na Fazenda Uberlândia. Aí na região de Recursolândia no Tocantins. Obrigado, Regiane. Obrigado, Pedro. Obrigado, Vinícius Barbosa. Obrigado, João do Zezão. Tem mais gente aqui. Vem cá. 92 é do Amazonas. Boa noite. Boa noite, Maurício Rabelo. Rapaz. Espera aqui. Espera aqui. Opa, não quer. O trem saiu do rumo aqui, rapaz. Não posso sair do rumo, né, rapaz? Saiu do rumo é boa, né? Rael. Ah, esse aqui é. Deixa-me ver, é de Brasília. Boa noite. Opa, vem cá, rapaz, vem cá. Espera aqui. Boa noite, Maurício Rabelo, aqui é Lindomar Batista, de Anápolis, em Goiás. Olha, se possível, manda aí o Coração da Pátria, do Eduardo Costa. Para mandar para os goianos, os brasileiros, especialmente o pessoal de Planaltina, antiga Brasilinha. Obrigado, Lindomar Batista, de Anápolis, em Goiás. Muito obrigado, muito obrigado. Tem mais gente participando aqui. Vem cá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, com quem eu falo? Oi. Oi. Com Ronaldo Gomes de Menezes. Ronaldo Gomes de Menezes. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, rapaz. E aí, como é que tá, rapaz? Só tô precisando dos cobre emprestado aí. Tem pra emprestar sem juro? Como é que é, rapaz? Você fala de onde, Ronaldo? Da Mira Norte, Tocantins, rapaz. Mira Norte, Tocantins, terra boa. Deixa eu te falar, só eu falar nos cobres, você pulou no mato, hein, Ronaldo? Hein, Ronaldo? Isso. Não, bom dia. Você tá em Mira Norte, você tá aí perto da Vila Jaó, perto de onde aí? Vila São José. Você conhece a Dona Maria do restaurante aí, de um frango caipira gostoso, conhece? Ah, eu tá do Casa Branca. Fica perto aí do... Fica perto do hotel, do Hotel Providência, Hotel Providência, da isso. Rosa e da Rosângela. Isso mesmo. Conheço demais a conta. E você conhecia, conhecia o Ceará da bicicleta, rapaz? Conheci, rapaz, conheço até hoje. Vixe, tá. Bicicleta enfeitada, né? Eu fiquei sabendo que ele tava doente. Ele tá bom, tá firme? Tá firme aí. Melhorou. Então alguém me deu notícia errada dele. Mas tá bom, você vê ela aí, dê um abraço. Eu falo pra. Manifeste-se, apareça Ceará da bicicleta, o homem da bicicleta enfeitada, né, rapaz? Isso, rapaz, desse jeito. Bom demais. Desse modelo. Ronaldo, você nasceu aí em Miranorte mesmo? Não, rapaz, na verdade eu já rodei esse mundão todo afora aí, fui pra. Já rodei Minas Gerais, já taquei no mundo um tempo aí, Bahia, mas eu voltei pra cá de novo. Eu sou natural do Paraíso Tocantins aqui. Pé da Serra do Estrondo aí, né, rapaz? É desse? É, Serra do Estrondo. Eu morei um tempo no Goiás aí. Bom demais. E você tá ouvindo eu de cá, você de lá, na Rádio Nacional? É no rádio ou no aplicativo? É no aplicativo, fica mais limpinho e qualidade. Absoluta. Qualidade total, né? Bom demais. Bom, e você quer pedir uma moda aí? Quer pedir uma moda? Mandar um alusão aí? Manda aí uma moda pra nós aí do Mineirinho lá do. Eduardo Costa aí, é uma melhor que tiver aí. Já tá pedido aqui o Eduardo Coração Costa. Da Pátria. Pode ser essa, Coração da Pátria? Pode ser. Então pode ser essa mesmo. Você quer oferecer pra quem, aí, Ronaldo? da minha esposa, a Leonete, né? E pra, também para a minha avó lá, para Seco, lá no município de Marianópolis, em Tocantins. Ah, é. Isso. Como é que é o nome da sua avó? Dona Maria Angélica. Maria Angélica em Marianópolis, no Tocantins, né? Isso. Bom demais. Esse modelo. Tá bom, pois Ronaldo. É um prazer enorme falar com você, viu, Maurício? Amigo? Rapaz, que Deus abençoe você aí e conforte o coração aí pela perda do pai aí, viu? Rapaz, obrigado, Ronaldo, muito obrigado, viu? E uma hora dessas, se Deus quiser, nós topa aí em Miranorte, bater um papo aí na Vila Jaó mesmo, ou nós vamos lá na Fortaleza do Tabocão comer um arroz, bife e ovo lá, né, rapaz? Pois é, rapaz, esse modelo. Esse jeito. E lá uma vez que é uma aperitivo, não é verdade? Como é que é? Lá uma vez que é um aperitivo, não é verdade, pois né? Pois é, com certeza. Tá bom demais. Eu te agradeço muito aí pela sua amizade. A dona Leonete também, a sua sogra, a sua avó, a dona Maria Angélica. Te agradeço muito. Isso. E rodar o Eduardo Costa para você lembrar de Minas Gerais, de Goiás, de Paraíso do Tocantins. Tá bom, Ronaldo? Pois é, desse jeito. Então tá fica bom. Com Deus e Deus abençoe o povo da Rádio Nacional da Amazônia, beleza? Amém, muito obrigado a você também. Dê um abraço aí no Ceará da Bicicleta aí pra nós, da Dona Maria do Restaurante, tá? Tá, beleza. Falou. Tá, beleza. Falou. Então, falou. Até mais. Tchau. Vamos meter uma moda aí, né, senhor? Tem um aqui, o Bila Batista, Minas Gerais. Fala, meu amigo Maurício Rabelo. Bila Batista. Seu programa aqui, falou, meu, Ronaldo, aqui obrigado. Da cidade de Bonito de Minas. Uhum. Aqui quem fala é o Bila Batista. Eu tô escutando seu programa aqui. Eu quero mandar um alô para todos os ouvintes da rádio sua. Quero mandar um abraço para Reginaldo, Reumar, Renito, que todos os ouvintes que ouvem sua rádio, né? Homem, que coisa boa, ainda falamos um trem aqui. E eu tô aqui, eu quero que você mande uma música aí pra mim de Amado Batista, é Folha Seca. Mas é boa essa moda. Eu tô moda. Aqui escutando seu programa aqui pelo aplicativo do celular, tô aqui na cidade de Bonito de Minas. Bonito de Minas, né? Muito obrigado, Bila Batista, obrigado. Rapaz, mas tem um trem aqui que... Bila Batista, em Buriti de Minas, meu amigo do Reumar, meu amigo também, torcedor do Cruzeiro, do Renito, do Reginaldo, em Buriti de Minas. Obrigado, Bila Batista. E o senhor Alvino Cacheta, lá de Catalão, aqui no Goiás, também está na escuta. Maurício, mandou um abração para você. Obrigado. E a equipe de Edical oferece a próxima música para ele. Pediu para oferecer a próxima música. Qual é a próxima aí, São Paulo a Belém, viu, seu Alvino? Você vai ouvir já, lá de Catalão, Goiás. Beleza, tem aqui. Tem o Manuel Messias, aqui do setor Pessoa, também está na escuta. E manda abraço para a Regina lá no Rio, para a Luz Costa, Nildinha, para a Beatriz em Tabatinga, Inês Cabral, Maria de Jesus, Milena, Conceição, Divina e Raquelzinho, e também para o Antônio Ribeiro, lá em Tamarino, na Bahia. Beleza, tem a Edna de Samambaia participando. Alô, Edna, boa filha da Dona Maria José, seu Elias, fala comigo, Edna. Boa noite, Maurício. Boa tudo noite. Bem? Aqui é Edna de Samambaia Sul, tudo bem? Tudo, e você? Maurício, nossa, que história é essa? Deve ser por causa da altura, né? Você caiu? Pois é, Maurício. A altura lá do palco. A Gabiraba era bom de dançar, né? É. Dancei muito a Gabiraba, né, assim, escondido, meu pai não deixava nós sair pra dançar, mas era muito... Rapaz, boa demais de dançar, e o pau caiu, meu. Eu quero mandar um alô pra meu pai, né, pra Elias, lá na Fazenda Brejim, município de Alto Parnaíba, pra minha mãe, Maria José, que tá em Barreirinhas do Piauí. Também para minha avó miúda, que está em Barreirinha do Piauí, Yasmin, e para Milena, Noemi. Ai, Maurício, é muita gente, não vou dar conta não. E um beijão para você. Obrigado. E qualquer hora dessa, vamos marcar nós dançar a Gabiraba. Na hora, tranquilo, a Gabiraba, bom, ela tá mandando dar um recado. Maurício, cadê no palco, você? Hein? Você é tão rápido no mesmo recado. É, exato, mas já foi, viu? Obrigado, obrigado, minha querida amiga Edna, aí em Samambaia, muito obrigado. E a Gabiraba é boa, né? Muito obrigado, Edna, um abraço lá pra Barreirinha no Piauí, pra Brejinho no estado do Maranhão, seu Elias, seu pai, sua mãe Maria José, a Miúda, a Yasmin, a Milena, a Noêmia, toda a família da Edna, muito obrigado. E o Gil lá de Peixoto de Azevedo de Mato Grosso também está na escuta. Maurício, mandou um abração para você. Obrigado. E ele pede qualquer música com Bonde do Forró, quer dizer, a mais antiga. Que no Zé Alves olhou, não tem. Amanhã vou ver com o Jair. Vamos programar para amanhã, então. Amanhã roda sua música, viu, Gil? Ele oferece para todos os ouvintes. E o Arlindo aqui falou 3 segundos. Fala. Olá, boa noite, boa noite. Alô, Arlindo. Repete aí, acabou que você falou pouco demais. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado, Arlindo, onde você estiver, muito obrigado. E a Cela aqui do Paranoá, no DF, também está na escuta. Mandou um abraço pro Maurição, pro Nério, Manelzinho, pra Fatinha, para todos os ouvintes. E ela pede a música Quero Você. Com Carlos Santos. Com Amado Batista, mas tem com Carlos Santos. Não tem problema não, pode colocar, viu? Vamos mas, já rodar não, sua música, Célio. O Amado Batista não gravou essa música de Quero Você, não. É. Só se for outra, né? Aquela do Quero Você Todinha pra Quero Mim. Quero Você. É, essa aí é do Carlos Santos. Quero Você. Música é boa, né? Tá aqui pra mim, é uma moda boa, então, quem pede. Pra Cela, essa aí, Quero Você com tá bom. Carlos Santos. Carlos Santos, beleza. É 93, é do estado do Pará. Boa noite Maurício, boa noite Nery, boa noite a todos os ouvintes, né? Maurício, manda uma alusão pra Fatinha, pra todos do Eu de Cá. Deixa eu ver quem é que tá mandando aqui. É lá do Pará, Marli Batista. Obrigado, Marli Batista. E o Luiz Maranhão, lá de Teresina, no Piauí, também está ouvindo o programa. Dá um abraço pra você. E ele manda alô também para o Miguel Cidrão, para o Manuel Messias, para as Teodoras, Juarez, lá no Rio. E também para a turma de Teresina. E pede qualquer música com Eduardo Costa. Então já vai rodar, né? Beleza. Coração da Pátria. Da Pátria. Então você vai ouvir aí, viu, Luiz Maranhão? Coração da Pátria com Eduardo Costa. Bom demais, tem mais gente aqui. Boa noite, Maurício Rabelo, me chamo Pedro Lopes, quero mandar um alusão pra galera da infraestrutura lá da Fazenda Coragem, em Recursolândia, no Tocantins, o tecladista Robson Porto, José de Barro Júnior, né? É o tecladista Robson Porto, José de Barro e também o Júnior. Muito obrigado, Pedro Lopes, aí na Fazenda Coragem. Qualquer hora dessas, vamos comer um pé de frango aí na Fazenda Coragem. Muito obrigado à turma da infraestrutura lá de Recursolândia, no Tocantins. E mandar um abraço para o seu Devanir, lá em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Também para o sargento Carlos e a esposa Eleni, lá em Licínio de Almeida, na Bahia. Tranquilo e calmo. Vamos trazer moda, mas tem um angolê umbu aqui. Não sei nem o que é. Eu tô ficando doido. Acho que deve ser um grupo, né? Não sei. Homem, pera aí, rapaz. Tenha calma. 90. Ah, esse aqui eu acho que eu já passei. Vou passar de novo. Ah, não, eu já passei. Deixa eu ver outro aqui. Rapaz, nesse momento eu quero falar. É o Macedo, tá na linha. Alô, Macedo, boa noite. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Bom demais. E você, Macedão? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Estou entrando aí em contato aí, pedi uma moda aí com o Liu e Léo e Peio Pesadeiro, dedicado para todo o pessoal lá de São Brás, do Piauí. Meus familiares, um grande abraço. Você está onde? Onde é que você... Macedo, onde é que você está nesse momento? Eu estou em São Sebastião, DF, mas sou de São Brás, no Piauí. Você é filho, como é o nome do seu pai e da sua mãe lá na região conhecida? O apelido deles lá, Macedo? O meu pai é Jorge, minha mãe é Hortência. O seu Jorge e a dona Hortência, um nome bonito, todos dois, Jorge e Hortência, em São Brás do Piauí, no Piauí, né? É, um abração lá, audiência máxima, mais rádio nacional. Ouvi lá na serra, lá do pessoal, estão trabalhando lá, fazendo essa linha. Ah, que coisa boa! E a gente fica muito feliz de saber que a nossa audiência está boa lá em São Brás do Piauí. E você, uma hora dessa, vem aqui no estúdio para falar no nome da turma toda lá que acompanha, além do seu Jorge, a dona Hortência, nessa querida... Quem nasce em São Brás é... Como é que fala? São Brasenses e São Brasenses? É, é São Brasenses. Tá certo, bom demais. Uma hora dessa você vem aqui. São Brás do Piauí. Falar no povo de São Brás do Piauí, viu, viu, Macedo? É, um prazer todo meu, viu? Tá. Deixa eu te... Um grande abraço. Obrigado. Deixa eu te perguntar. É, lá você é conhecido como Macedo mesmo, filho do seu Jorge e da dona Hortência, ou esse te conhece com, por outro nome? É Daniel Macedo, mas no meu WhatsApp mesmo eu coloco só Macedo, né? É. Como é que é? Aqueles que conhecem lá? Daniel Macedo. Ah, é o Daniel, filho da dona Hortência e do seu Jorge, né, rapaz? Isso mesmo. Ah, bom demais. Brigadão, viu, meu amigo Daniel Macedo? Beleza, por um abraço. Já, já tem a sua música do Liu e Léo que você pediu, foi o IP e o Prisioneiro, né? Isso. Daqui a pouquinho você vai ouvir, viu? Um grande abraço. Alô. Tudo bem. Obrigado. Obrigado, Macedo. Até mais. Boa noite. Com Deus. Tchau. Boa noite. Vamos pro intervalo, meu amigo Zezinho. Já, já a gente volta. Olá, eu sou o deputado Chico Vigilante. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Regional de Ceilândia. É muito grave a situação da saúde pública do Distrito Federal. Os hospitais estão caindo aos pedaços. Faltam servidores, faltam medicamentos e falta vontade política do governo do Distrito Federal. São mais de 30 mil pessoas que estão na fila esperando uma cirurgia. E aí, governador, vai esperar o pessoal morrer na fila esperando um tratamento? Se parece que o metrô está sempre quebrado, é que o orçamento que Ibanez destinou foi muito menor do que o necessário. Uma redução pela metade, só que o número de passageiros aumentou. O plano deles está na cara, precarizar para aí poder privatizar. O governador fala que não tem dinheiro, mas com o gasto atual para a mobilidade, o transporte público poderia ser bem melhor. E gratuito. Essa é a nossa ideia, a Tarifa Zero. Uma iniciativa para movimentar a economia e reduzir desigualdades. Vem pro pessoal. O sonzão da Rádio Nacional atendendo pedidos de São Paulo a Belém, Rio Negro e Solimões. Depois, o último julgamento, Léo Canhoto e Robertinho. Vai lá pro povo do Rio Grande do Sul. Depois, Coração da Pátria, Eduardo Costa, 22h30. No peito eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequena, um lugarzinho abafado. Peguei a Via Anhanguera e a coisa ficou pior. Quando passei em Campinas dava pena, dava dó. No trevo de Americana pensei não vou aguentar. De Limeira até Araras fui chorando sem parar. Numa parada em Leme dei um alô à plateia. Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa ideia. Gelado. De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada. E na festa de Barreto cheguei muito apaixonado. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. De Uberaba a Uberlândia fui contemplando a beleza. Dando um tapa na saudade ouvindo moda sertaneja. Cidade de Araguari, meu pranto era prova. Fui curar minha ressaca nas

em meus braços na mesa de um bar. Madrugada. Opa, faltando 19. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 22:41. 98,3. A Rádio de São José. A Rádio de São José. Atenção, emissoras. Atenção, emissoras. Ao top de 3 segundos. A energia positiva conta do seu rádio. Ouça agora o programa que dá um up no seu dia. Conexão Nacional. Uhul! Conexão Nacional. Um mix de música boa. Os lançamentos que agitam o país. As últimas das celebridades e a notícia na medida certa. Conexão Nacional. Interatividade, alto astral e mais carinho no ar. Conexão Nacional com Eduardo Maidana. Fala em geral, e aí, beleza? Tudo bem por aí? Tudo certinho? Tudo 100%? Maravilha, muito prazer, eu sou Edu Maidana e tá no ar aqui na sua rádio preferida mais uma edição do nosso Conexão Nacional. É um prazer ter você ligado conosco em todo o Brasil. Hoje, mais uma edição do programa tá começando nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024. É o dia de número 134 do calendário gregoriano em anos bissextos. Temos ainda pela frente 232 dias antes de o ano terminar. Hoje é o dia da abolição da escravatura no Brasil, isso em 1888. É dia nacional da denúncia contra o racismo. Também é o dia do zootecnista. É dia da fraternidade. Também é dia do automóvel. Olha que interessante. É dia nacional do chefe de cozinha. Ai sim! Então tá bom, vamos juntos por aqui com música, informação e alto astral na sua rádio preferida, Jane de Paula. Também o Joel Cabral, nossos colunistas atualizando os bastidores da música e o mundo da fama. Ainda o Paulo César Teodoro, deixando tudo redondinho, atualizando tudo aqui no nosso Conexão Nacional que tá no ar. 120 minutos. Bora! De alegria no ar. Na sua rádio preferida. Seja muito bem-vindo, tamo junto. Conexão Nacional. É música boa que você quer ouvir, então aumenta o volume. A gente tá chegando com música top no seu rádio. Manu Batidão, Guilherme Benuto, Torre Eiffel. Eu rezo pra você achar o amor da sua vida. Alguém que seja tudo aquilo.